Mas é rapidinho, já tá. Não, tranquilo. Tranquilo. Bom, então era isso, né? A gente, a última pergunta, a gente tá falando do seu orientador, Você né? já ligou, foi? Agora liguei. Não. E bom, agora uma outra pergunta, né? Quanto de liberdade é possível dar para os alunos na escolha do tema de mestrado e doutorado? Ó, doutorado é viável isso, desde que o aluno tenha um mestrado, por exemplo. E se ele for fazer o doutorado num tema bem correlacionado com o que ele fez no mestrado. Agora, o aluno de mestrado, ele é muito jovem, ele não tem nenhuma formação, ou tem pouca formação. Então, eu acho muito difícil ele ter uma visão, né, do que é importante fazer, como fazer. Então, eu acho para o mestrado difícil. A menos que o aluno tenha tido uma vivência muito boa na iniciação científica. Mas eu diria que são exceções. É porque o estudante, ele termina muito cedo, né, a sua graduação e ainda não tem uma experiência, uma certa maturidade para saber o que que é importante fazer, o que que não é importante. Nem sequer o quão que ele quer fazer é viável de fazer onde ele está. O doutorado já é outra coisa, né? Acho que o doutorado devia o aluno já vir com um projeto dele, né, dentro da linha de pesquisa do que o orientador, porque o próprio orientador tem que estar capacitado também em orientar, porque não adianta o aluno vir com um tema totalmente diferente, me procurar, que eu não vou ter competência para orientar, né? Mas se o aluno vier dentro do tema com que eu trabalho, desenvolvimento de fármaco inorgânico, com a proposta, seguramente eu vou ter o máximo prazer em discutir com o aluno o que que ele quer fazer, se é viável fazer. Ou seja, eu acho que deve ter a participação do aluno. Mas nem todos os alunos se dedicam a estudar sobre um certo tema para ele mesmo propor um projeto, né? Tem o problema também que você tem que ter reagente para desenvolver aquele projeto, tem que ter condições instrumental, e aí fica difícil. Esse é o moço que eu falei que eu tava ia estar Oi, bom esperando. dia. Ué, você não vai poder dar uma meia hora então de. Depois você Pode ser? volta que eu Deu tinha volta marcado. daqui uma meia hora? Isso, Pode ser. tá bom? Obrigado.